vivo só pensando no nosso amor, que era tão lindo, logo se acabou. Hoje os seus olhos, distante dos meus, por todos os lugares procuram os seus. Você é a saudade que ficou dos dias mais felizes que vivemos. Um grande amor que nasceu de um olhar, naquela noite em que nos conhecemos. Você é a saudade que ficou dos dias mais felizes que tivemos. Um grande amor que nasceu de um olhar, naquela noite em que nos conhecemos. Te vejo em meus sonhos, vindo me abraçar, com o seu jeitinho, querendo beijar. Vou me despertando, você vai sumindo, só fica a saudade do meu sonho lindo. Você é a saudade que ficou dos dias mais felizes que vivemos. Um grande amor que nasceu de um olhar, naquela noite em que nos conhecemos. Você é a saudade que ficou dos dias mais felizes que tivemos. Um grande amor que nasceu de um olhar, naquela noite em que nos conhecemos. Você é a saudade que ficou nos dias mais felizes.